Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Esta semana, no Tempo de Antena. Iubris. Formados no ano de 1998, os Iubris são um grupo de folk metal que cantam em português. Web foi conversar com eles. Quisemos saber quem são, de onde vieram e que rumo pretenderão levar num género musical tão pouco explorado em Portugal e muito menos cantado em português. Mas é por isto mesmo que os Iubris marcam a diferença. Iubris, a entrevista à Rádio Antena Web na próxima edição do Tempo de Antena, no dia 10 de junho de 2011, a partir das 5 horas. Uma entrevista a não perder. Abraço a lua. Bom dia, este é o Antena News. Pedro Passos Coelho quer privatizar a RTP. Paulo Portas não gosta da ideia. Acidente no Brasil. Ontem, um autocarro cheio de passageiros caiu de um viaduto a uma linha férrea. Ao mesmo tempo, um comboio passava por ali e colheu o autocarro. Felizmente, não houve vítimas mortais, mas sim 15 feridos, alguns deles com gravidade. O autocarro caiu de uma altura de 6 metros na cidade de São Caetano, no estado de São Paulo. E, incrivelmente, ninguém perdeu a vida. Nuvem de cinzas vulcânicas continua a obrigar ao cancelamento de voos na América Latina. O Piauí continua em erupção e as cinzas vulcânicas já cobrem 70% do estado brasileiro do Rio Grande do Sul, adianta um diário brasileiro. Acordo entre tripulantes e a transportadora aérea portuguesa, TAP, evita greve na aviação lusa. Foram espalhados em Michoacán, no México, mais concretamente na cidade de Morelia, 21 cadáveres, sem nome e sem qualquer outra identificação, jazem nas ruas de Morelia. Sinais evidentes de uma guerrilha no México contra os cartéis de droga e contrabando. Desde 2006 que 37 mil pessoas perderam a vida nesta luta, na sua esmagadora maioria, inocentes. O Antena News termina por aqui, mas regressa amanhã, aliás, regressa segunda-feira, às 11h40. A informação esportiva tem início hoje, às 8 da noite, em mais um Desporto Antena.